Salvi Caco, Manu Flair, Maringhetto, Scratch Crew, Vem, vem, vem. É. DJ Manabu. Salve Caco. Vem que vem. É, é. Ontem à noite, na hora que cheguei do corre, minha mãe já ganhou movimento. Olhou pra mim com uma cara de choro e falou que tava com mau pressentimento. Louco no grau de umas doses de Red, não para pra ouvir o que a mãe tá dizendo. Educação, valores e limite, ela sempre ensinando e nós sempre esquecendo. Desde pivete sempre fui engraçado, não porque eu queria era desengonçado, mas somente Deus e eu mesmo sabia que quem nasce feio tem instinto avançado. Atrapalhado, fã dos trapalhões, sempre justo. Justiçado na mão de espertões. E o cara que me pôs no mundo é meu super-herói. Eu mesmo que ensino os palavrões. Ninguém nasce louco, não nasce assassino. E pra falar a verdade, os que nasceu na miséria, dizer que não sabe o que é amor nunca foi novidade. O nosso sangue é a tinta da caneta que escreve a história do subúrbio. Eu vim de lá onde os loucos são gigantes, porque tem pequenos distúrbios. Já tomei na missões na vida hora. Mil réu primário, eu tô rindo Corolla. Tchau pros rocambole, as pati rebola. Furando blitz dentro do gol bola. Tô dando corda pra ver até onde vai. Rouba dos boy, vende no Paraguai. Cobrança divina, tarda, mas não falha. Aqui mesmo cê faz, aqui mesmo cê cai. Recei pra dormir, mas na cor de legal. Quero as novas notas de R$2.000. Já dei coronhada nos fila da puta. Hoje os filha da me acha legal. Ó, pra cê ver como essa vida é louca. Mesma quebrada, minha vaca tá gorda. A língua que fala é o chicote da bunda. Os boy cara de bunda não saiu da multa. Eu tô subindo sem pisar ninguém. Onde cês não mandam empurra nenhum. O pico pra nós é bem mais que cês têm. Se derrubar é seu caneto mais um. Fico me olha, fica estagnado. Tipo Caco, quem te viu, quem te vê. Tô lá no YouTube contando um trocado. Sem pular lambrado, toma de você. Está por aí de sorriso estampado. Picadilha que não dá pra entender. Cada semana um lugar diferente. Hoje é inteligente se ela me querer. Se fosse fácil eu não teria graça. Quanto que vale meu nome na praça? Vários pinotes pra subir na raça. Se o juiz não apita, eu tô metendo caixa. Fala pra Almenara que o jogo virou. Tô de bicho louco, essa nós não roubou. Nós tá pela paz, postura rapaz. Que a nossa vitória televisionou. Tá.